73 da Linda, colapso 10, 60 calmos. 0, gol, 9. Motel 150. Autorizado 150, vou em Aracaju. Chame o centro Recife 2085, altura 2545. 2085, 2545, portanto 2560. Bom dia, vovô. Direito, ponto geração, Chanel 6303, muito bom dia, Linda, cola pista 10, venta calmo. Salvador, bom dia, Chanel 63, 13, decolado na sua escuta. Chanel 63, bom dia, contato na decolagem, conseguiu manter a 360. Posso cruzar 2000, vou ler. Subi pro 360, posso passar o 200, vou ler, tá confirma? 2000, quase 2000 pés. Ok, passou 2000, eu vou ler, então 6313. Uno 73, chama o centro de Recife, Sinema 393, chame em Recife 251 na altura 3395. Vamos agora 251 3395, Sinema Recife, o Achará 6393. Muito obrigado, bom dia. 257. Tchau, pronto, copy. Aqui, autorizado 360 para Campinas. Decola 10 curva direita, subida da El. Transição ótima. Aerovia Pesolo 10, até Brinde, após a Pesolo 16. Até Bravo Hotel Zulu. Depois conforme a alta do plano de voo. Acione 5024, controle 208. Tom Motiva, Mike Oster, Tango, Victor Alves. autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, cumpre o perfil da subida da El, transição Mótiva, o controle 120, decimal 8, Alcione 5027. Autorizado 360, Guarulhos, decolando da 10, curva direita da El Mótiva, controle 108, cana 5027, gol no Urmel. Chame pra puxa, será? Camara. 7, taxa direita, até o ponto de espera da Luzera, lá chega a torre 1895, ajuste 1016, confirmando 69 a borda. Ok, chama a torre do ponto de espera, bom voo. Gripe 5557. Autorizado a linha é decolar, pistão no zero. O vento é calmo. Gripe 5557, decolou agora os 22, controle 120, decimal 8. 1208, um ótimo dia preto, até amanhã, bom trabalho. É. Controle, boa noite, Gripe 5557, bom dia. Gripe 5557, bom dia. Já tá rodando agora, né? Fui mudando 3.0, posso usar 2.000 eleitos. Após 2.000, lida. 3.56, o Terna Galeão. Ok, está autorizado o saco. Me fala se foi solicitado aí o tratoramento até o portão 08, que a partir aqui do segundo acordo aí pra aero, todas as aeronaves acima da categoria Charlie tem que ser puxado aí do portão 11 até o 9, tem que puxar e efetuar o tratoramento até através do 8, aí então em seu time, não tem. Foi pedido o tratoramento, não foi informado por exemplo, ele tem contato com o manutenção aqui e ele informou que foi viatura para tratorar aí até outra vez do 8. Negativo, amigo. Operação Bravo, 5.7.2, que eu vou passar aqui para você. Então mantém a posição que eu vou informar o ocorrido em Israel, ok? Mantém a posição agora. Ok. Então prossegue com o ponto em risco, contornando o Pajolo, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame a torre 895, ajuste 1016. Então, prosseguindo com o ponto em risco, Índia e Alfa, contornando a torre 895, Bono, 961. Linda, cola pista 10, do vento é calmo. Ali, 10, 1, controle, o não, não. É um. Lua agora aos 29, 120, decimal 8 ao controle. 28, bom dia. 69, Gol 9161, contato radar, decolagem, tudo 1-3-6-0, após 2000, veleta. Afirmativo 2000, leda, Gol 9161. Cinco, uno, alterna 3395. 251, alterna 3395.